nunca estive tão bem. Posso voar objetivo tipo Kung Fu. E quem falou que o disco antigo é fraco vai tomar no cu. Será que é sonho? Será que é déjà vu? Foda-se, vou aproveitar. Se eu nunca teve tão azul, imagina poder pra resolver todo o problema. Virar o jogo, dar o troco, mudar de foco a cena. A conta tá tão cheia que comprei um hipermercado só pra andar pelos corredores sem ser vigiado. Tia, levanta seu filho do chão, leva ele embora. Trouxe um saco de lavagem pro porco não incomodá-la. Só animal como ele confunde a Bíblia com uma arma, dizendo que serve a lei, mas hoje vai provar do karma. Que agora é nossa vez de ser feliz, de dar risada. Paz na quebrada acaba de ser decretada. E mesmo que eu ainda ande pelo vale da sombra, volta de ré, filha da puta, cancelei sua ronda. Dizem que Deus não dá asa cobra, mas de vez em quando ele resolve emprestar. Dizem que Deus não dá asa cobra, mas de vez em quando ele resolve emprestar. Dizem que e aí, parça?